Só se sabe o que é superação. Quem passou pelo processo, o nosso Deus é aquele que dá força ao cansado, que multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Ei, Deus te escolheu para superar, para avançar, para conquistar. Passe pelo processo. Deus não te escolhe para um chamado se Ele não te capacitar. Mesmo que para muitos você seja tão pequeno, Deus não te manda para uma batalha se você não souber lutar. Alguém pode até olhar e dizer: você não tem experiência. Oh, mas você vai dizer assim, ó: eu matei um urso, matei um leão, ninguém estava vendo, mas Deus me testando, me levando ao limite das minhas forças, me ensinando que tem guerras que vencemos é na oração. Primeiro a gente desce e pega a pedra da humilhação. Passamos sozinhos, tem horas que é só Deus e você. Então o gigante você vai derrubar pra todo mundo ver. Mas o urso e o leão você vai matar sem ninguém saber. Chama que ele escuta, chora que ele enxuga, pede que ele muda a situação, grita que ele atende, fala que ele entende, insiste que ele sara o seu coração. Antes da vitória o processo até demora, parece não ter fim essa provação. Mas no fim deste deserto, sem ninguém por perto, está findando, meu irmão. Em algum momento eu entendi que o processo é necessário, ninguém pode passar por mim. Aliás, nem saberão as guerras que eu tenho que lutar, como Davi naquele campo sozinho. Mas Deus sempre se compadece por aqueles que lutam. Em meio à minha dor e à minha guerra, eu chego a me perguntar assim, ó: ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Me levando ao limite das minhas forças, me ensinando que tem guerras que vencemos é na oração. Primeiro a gente desce e pega a pedra da humilhação. Passamos sozinhos, tem horas que é só Deus e você. Então o gigante você vai derrubar pra todo mundo ver, pra todo mundo ver. Mas o urso e o leão você vai matar sem ninguém saber. Chama que ele escuta, chora que ele enxuga, pede que ele muda a situação, grita que ele atende, fala que ele entende, insiste que ele sara o seu coração. Antes da vitória o processo até demora, parece não ter fim essa provação. Nesse deserto, sem ninguém por perto, está findando, meu irmão. Creia, mas o fim desse deserto, sem ninguém por perto. está findando, meu irmão.